luta do século aconteceu. Manny Pacquiao de um lado, Floyd Mayweather Jr. do outro. Manny Pacquiao, 36 anos. E o Mayweather quer igualar agora o recorde de Rock Marciano. 49 vitórias, nenhuma derrota. Passou a 48 vitórias, nenhuma derrota. 6 anos atrás era para ter acontecido essa luta. Demorou 6 anos e aconteceu. Para muitos, uma grande perda de tempo. Uma grande perda de dinheiro. Para Mayweather e Pacquiao, não. Os dois ganharam e ganharam muito bem. Em torno de 300 milhões de dólares. E quem viu a luta, viu o Pacquiao batendo no Mayweather e o Mayweather não caindo. Mayweather, já no terceiro assalto, dava a entender. Vou ficar na defesa e deixo o Pacquiao bater. E foi isso que aconteceu a luta inteira. Muitos acreditam que o Mayweather não ganhou a luta. Quem acredita que o Mayweather ganhou a luta foram os três jurados que deram unanimemente a vitória para ele. Assisti a luta. Na minha opinião, o empate estava de bom tamanho. Quem sabe uma nova luta desse tipo pinta em Las Vegas, a cidade do pecado, que na beira do ringue tinha Michael Jordan, André Agassi, Steffi Graf, Jay-Z, entre outros. Michael Jordan pagou $100 mil para entrar lá e ficar na beira do ringue? Não. Ele ganhou o ingresso. Além de ganhar o ingresso, $250 mil para jogar no MGM. Tá ruim a vida, hein? Abraços! Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes. Perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano. Ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.